Até aí, pessoal, são 8h35 na Cruz pra vocês, Cruz nos 80. Vocês ouviram aí Fera Radical, tempo da novela, hein? De 1988. Aí há 31 anos atrás, hein? Tempo pra caramba. É, entrou por aqui também Alphaville e abrindo o bloco tem Rick Astley. Só sonsasca na Cruz, hein? 8h35. Bom dia pra você que tá sintonizado na Cruz AM 1930, a rádio oficial da cidade. E esse é o programa Cruz Anos 80. Alcance o sucesso de sua empresa com a Visar Contabilidade. A Visar tem o que há de mais moderno em hardware e software, fazendo da modernidade uma produtiva ferramenta de trabalho para profissionais bem treinados e capacitados. E agora a Visar é agente credenciado para emissão de certificado digital. Adquira já o seu. Deixe a contabilidade de sua empresa por conta da Visar Contabilidade, sempre visando soluções para seus clientes. Rua Regente Feijó 286, Centro. Fones 3813-8200 ou 981590857. Acesse contabilidadevisar.cmt.br. A empresa funerária São Luís comunica que está recebendo novas inscrições para o plano familiar. Com ele, você e sua família têm direito a convênios médicos com até 50% de desconto. Convênios com laboratórios, farmácias, dentistas, óticas e outros, além dos funerais, sem despesa alguma. Mais informações, ligue 3863-0605. Empresa Funerária São Luís, Rua Rui Barbosa, 69, Centro. Para suas refeições, reuniões com amigos, confraternizações e festas em geral, o lugar ideal é a Churrascaria Gaúcha. E para seu happy hour, porções de carnes, completa mesa de salada, frios, vários tipos de queijo, bebidas e o delicioso Chopp Antártica na caneca. Passe horas agradáveis na Churrascaria Gaúcha, Rua Aristides Reciluca, 155, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Fone 3863-3774. A Felipe Telhas tem telhas de todos os tipos, blocos de cimento e canaletas de todos os tamanhos e balaústres. Felipe Telhas ainda conta com uma bem montada madeireira com madeiras e tábuas de todas as medidas. Antes de comprar, consulte sem compromisso a Felipe Telhas, Avenida Comendador Virgulino de Oliveira, 383, fones 3863-2804 e 3863-1676. Serralheria Itapira. Portões, vitrôs, grades, porta de enrolar, portões eletrônicos e tudo em serralheria. Faça um orçamento sem compromisso. Serralheria Itapira. Qualidade, bom atendimento fazem a diferença. Avenida dos Italianos, 2022. Telefone 3813-2443. Direção de Nelson Mancini. Você gosta de usar produtos Natura e às vezes não encontra o que procura? Ligue 997-64-1488 ou 98320-6144. Produtos Natura pronta entrega. Compre e concorra um jantar com bebida na Churrascaria Gaúcha. O sorteio será dia 5 de janeiro. Participe também do Consórcio Natura, pagando apenas R$20 mensais. Natura, sempre presente no seu dia a dia. Ligue 997-64-1488. 34-14-88 ou 9-83-20-61-44. O que rolou de melhor nos anos 80? Rola aqui na Clube. Clube. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind.